Desafu e DJ Juninho Portugal. Meu amor, temos tanta coisa pra fazer: correr, cantar, se divertir. A noite cai e mais um dia está por vir. Aproveitar até o fim. Eu sei que o céu é sempre azul com você, com você. Baby, vem me levantar, me alegrar e me amar. Quando eu sei que tu não vens me fazer sorrir, me dizer só pois sem você sofro por amor. Pois então, eu juro não te deixa só, nem magoar, nem te perder. Sem sua voz, sinto um vazio grande em mim. Eu quero apenas ter você. Eu sei que o céu é sempre azul.